Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Boleira! Incrível, delicioso, cheiroso, já falei maravilhoso, não vou repetir. Programa! Sim, estamos aqui hoje para falar, né? Todos munidos dos seus pés de coelho, galho de arruda, dedos cruzados, mais de um dedo cruzado, vários dedos cruzados, não sei. Um incrível episódio sobre superstições, cara. Afinal, futebol e superstição tá intimamente ligado, né, cara? A galera leva muito a sério essa parada aí. E eu, por exemplo, agora tenho a superstição de gravar todos os episódios do Boleiragem com a mesma calcinha. Não! Com a mesma cueca que eu acabo, né, usando aqui, né, como um ritual. É uma coisa que eu acho que me dá sorte, então eu mantenho. Mas para falar desse incrível, maravilhoso tema, estamos aqui hoje muito bem representados, né, com a volta do nosso amigo Pluff. Mas eu não posso começar por ele, eu vou começar pelo nosso amigo Chacal. É, rapaz, Chacal campeão tem 13 letras, cara. Olha aí. Aposto que vai ter gente contando. Eu contei e tinha 24. Ai, tinha 11. Um atrás do outro. O nosso amigo Robinho. Fala, galera. Eu gosto de jogar sempre com a mesma camisa, entendeu? Mas eu conheço gente que prefere sentar sempre no mesmo lugar. Pronto, falei. Caralho, já que puxou essa bola, eu vou chamar logo o Pluff, então, né, cara? que tem a ver com o Pascal? Enfim, olha, não sou um cara mais precioso, não, mas se eu fosse o dono de um clube de futebol, toda vez que o time fosse jogar em casa, eu ia mandar benzer o campo inteiro, de ponta a ponta, botar macum, botar tudo. Jogar em casa é a maior vantagem do meu time. Garante todos os lados, né? E o personagem secreto de hoje, que é o nosso amigo Pivotex. No Engenhão eu vou torcer, com a taça a gente sonha, Libertadores, só no sonho, Libertadores mesmo, só no sonho. Sei que você ia falar alguma coisa a ver com Bronha, cara. Vendeu Bronha! Porra, vendeu? O que é isso? É patolado dos brothers? Vendeu Bronha? Boa lembrança aí, bons tempos de patolado dos brothers. Rima com morre de Fronha, hein? Eu pensei que ia falar Libertadores só na Bronha. Digamos que a Bronha tem a ver com superstição, ok? Já que o assunto é esse, vamos manter desse jeito. E vamos manter desse jeito o assunto até então, né? Por aqui, vamos parar porque agora é hora dos recados, não é isso? Recados! Começando a nossa sessão de recados de hoje, eu vou pedir para os nossos queridos ouvintes entrarem em contato com a gente, nos mandarem as suas opiniões, suas sugestões, suas críticas, contarem as suas histórias no nosso e-mail ou então nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter. Vocês podem mandar por um correio também, sinal de fumaça. Mensagem em garrafa a gente já recebeu também, mas é difícil de achar. Sempre tem alguém que pega a garrafa primeiro achando que tem bebida dentro, entendeu? É isso aí. Qual é o e-mail que a galera pode entrar em contato? Então, o nosso e-mail, pra quem ainda não conhece, é boleiragem@10ou2.com.br. O nosso Facebook é surpreendentemente facebook.com/blog10ou2 e o nosso Twitter, twitter.com/blog10ou2, porque a gente é muito criativo. E a galera também que quiser entrar em contato com a gente, não conseguir lembrar das coisas que a gente falou aqui, pode entrar também em 10ou2.com.br e comentar no post desse episódio, ou pode ver também os nossos contatos lá, tem um e-mail lá, Twitter lá, Facebook lá, tem tudo lá, muito fácil de achar a gente e vai ser uma forma de você participar e enriquecer o Boleiragem também. E além disso, a gente quer pedir pra você também colaborar com a gente, dando uma notinha lá no iTunes, de preferência uma nota 5, né? Se seu coração for bom, entendeu? Pois é, cara, se a sua intenção for dar uma nota 1, não precisa ir lá não, esquece o iTunes. Exatamente, mas se você tiver de coração bom aí, tiver boa vontade, vai lá no iTunes, dá uma nota pra gente, faz um comentário, entendeu? Que isso ajuda a gente a ter visibilidade, a aparecer para mais pessoas e a tornar a Boleiragem maior e mais atrativa. É isso aí, galera. Participa aí com a gente e vambora pro assunto principal. Partiu! Bom, pra iniciar o nosso assunto principal aqui, eu fico imaginando, cara, que talvez seja justo a gente falar sobre essa pessoa mais básica do futebol, né, cara? Mais básica dos jogadores, né, cara? O que que acontece logo antes do jogo começar? Tipo, o que que você mais vê, o que que é mais comum? Depende. Quando o cara vai entrar em campo, cara, o que que ele faz? Antes de entrar em campo? Vestiário não, tem que ser só o que dá pra ver na televisão, cara. Ah, tá. Uma bronhazinha, tá vendo? Já vai eliminar quase todas as superstições do Fluminense. Patolado no vestiário. Patolado no vestiário. São Grêmio, São Paulo. Vamos pular a parte do Fluminense nesse episódio, então vamos partir pros outros times. Aí, você é o cara da bronha, não é o tricolor, não. Não, tricolor. Fechação de tricolor, tricolor é sentar no colo do mesmo torcedor. Sentar no próprio colo. A torcida do Fluminense é econômica, cara. Eles gastam apenas um lugar no estádio, entendeu? Ah, isso aí. Pirâmide humana. Na verdade, eu tava pensando numa parada totalmente diferente. Eu tava pensando naqueles caras que entram no campo com o pé direito, sacou? É uma superstição bem comum, as pessoas fazem isso por um monte de coisa na vida, né? Vai entrar no emprego novo, aí pisa na empresa pela primeira vez com o pé direito. Ah, vai entrar numa casa nova, o cara comprou a casa, entra na casa primeiro com o pé direito. Nunca viu essas paradas, não, cara? O Saci. O Saci. Não, é, depende. Se ele só tiver pé direito, tá satisfeito. Vai ter sorte pro resto da vida. E se ele só tiver o pé esquerdo? Aí ele vai ter que usar outros tipos de amuleto, porque pé esquerdo tem gente que diz que só dá azar. Cara, eu acho que dá pra dizer que o Saci já nasceu com azar. É possível, né? 50% de chance. Olha! É piadinha matemática, incrível. Tem que ter engenheiros aqui hoje. Caraca, que matemática incrível, né? Metade é 50. Meu Deus, ainda bem que tem um engenheiro aqui pra dizer que metade é 50%. É disso que o Brasil precisa, cara. Não, e é engenheiro de verdade, né? Porque fiz engenharia de mentirinha. O Pluff tá aí pra ter feito uma engenharia de verdade, pelo menos. É, eu queria deixar uma coisa clara aqui nesse programa, aproveitar e ofender as pessoas de graça. Queria dizer que quem faz engenharia não é engenheiro, é bacharel, ok? Bacharel. Quem é engenheiro é quem tem CREA. Engenheiro é quem paga o CREA. Pra ser engenheiro, tem que pagar 700 reais. Tem que pagar R$420 por ano. 420 só, eu não pago só, nunca paguei essa porra. Já economizei R$4.200. Ninguém tem como mais a piadinha do Pluff que deixar as coisas claras, é porque ele é engenheiro elétrico, então é meio que... Né, não sou engenheiro elétrico. Engenheiro eletricista, exatamente. Cara. Ah, é aquele cara que troca a tua lâmpada, é isso aí. É tipo isso. Tem uma tomada ruim aqui em casa, cara. Precisa fazer a instalação de ventilador de teto. Depois a gente faz o orçamento. Depois a gente faz o orçamento, a gente combina direitinho. Você aceita vários tipos de pagamento? Como é que funciona? Eita, olha aí, ó. Oportunidade, hein? Olha só. E aceita cartão Visa, Mastercard e Patoladelo. Agora, deixa eu tentar voltar pro assunto, já que a gente tá saindo totalmente do assunto de sorte. Ou não, né? Nem tanto. Tem gente que tem uma perspectiva diferente aí, né? Olha, tem um amigo que teve um ano que o time dele foi rebaixado e a superstição dele era todo sábado de tarde receber um boquete enquanto o time dele jogava. Na segunda. Cara, que desculpa triste pra ser feliz, né, cara? Pois é, né, cara? Pô, tristeza, pô, meu time caiu, cara. Sábado, tô vendo o jogo do meu time na Rede TV, dentro da Globo. Pivoto, pra sua informação, hoje, Rodrigo Pimpão faz vários gols no Botafogo, cara. Cara, então, Pimpão, acho que você... né, cara? Aí, a foto do dia ontem, todos os botafoguetes postaram a foto do Pimpão pulando assim, comemorando o gol. Porra, Pimpão maravilhoso, cara. Porra, todo que Pimpão. Todo Pimpão, né? Que homão. Imagina se o Pimpão jogasse no Fluminense, cara. A torcida ia trocar consoante só de sacanagem. Nossa senhora, cara. Rodrigo Pintão. Essa foi gratuita. Essa veio de graça mesmo. Aí, falando em Botafogo, tem uma superstição. Botafoguense, superstição é tipo sinônimo, né? Procurar um dicionário. Tem um grupo de amigos meus com quem eu ia no estádio antigamente. E aí, os moleques, eles tinham a seguinte costume, né? Ia aquela galera no estádio. Tem várias daquelas mega fotos de Maracanã, sabe qual é? Que nem o moleque se procura. Vou procurar a gente na mega foto, cara. E aí tá assim, aquela fileirinha de botafoguês. Tem uma até que a gente zoa, que foi na Libertadores de 2014, um jogo que o Botafogo perdeu no Maracanã, e tá todo mundo com uma cara de puto, assim, eu tava lá, inclusive, e os moleques tá com uma cara de rindo, assim, tá ligado? E aí o moleque pegou fama de flamenguista depois daquele dia. Mas aí, caraca, teve um jogo que a gente perdeu, 2008, 9, 7, sei lá, comecinho de engenhão ainda, que a gente perdeu, depois de, tipo, sei lá, 3, 4 jogos seguidos ganhando, que o moleque olhou assim, ai, João, tomar no cu, hein, viado? Tu foi trazer essa tua namorada pro jogo, aí perdeu essa porra, mano. Tua namorada é o quê? Ele, pô, minha namorada me colou, mano. Vai trazer mais essa mulher que não, porra. Tomar no cu. Vai ver a porrada, seu viado. Cara, que com certeza, cara, com certeza o time perdeu porque a namorada do cara foi no estádio. É, sem dúvida. Só pra contar, a mega foto do Botafogo é tipo uma selfie que o maluco fez, tá ligado? No Newton tem um bônus a mais da superstição. Que agora o Botafogo vendeu a cadeira pra você colocar um nome na cadeira. Inclusive eu tenho que comprar três lá pra colocar Goku, Goten e Gohan. Mas bônus da superstição que é ele ter que sentar na cadeira que tem o nome dele. Sabe qual é? Se fosse a torcida do Fluminense, né, com todo o respeito, ia procurar o nome do... Ia procurar assim, fulano 25... Ah, vou sentar aqui, nesse lugar. Mas... Não, a torcida do Fluminense ia botar Brad Pitt. Caralho, dia de pole. Cadeira, velho, cadê a cadeira? Eu acho que a torcida do Fluminense ia sentar bem na cadeira, não, mas eles iam sentar em algum lugar. Sabe aquele tiozão do Botafogo? Um que é tiozão todo tatuado? Tem uns 70 anos já? Não. Sabe, não? Vou botar a foto dele aqui. Esse maluco, eu não sei se ele é botafoguense ou vascaíno, tá? Mas tá em todo jogo do Botafogo. Pode ser que seja da Força Jovem, mas eu acho que ele é Botafogo. Porque, mesmo ameaça, vai no Engenhão ou no lá no São Januário, é um maluco. É tudo igual aquelas porra, nunca vi. E aí, esse velho, ele tem uma tatuagem grandona assim no peito escrita Eu sou hétero. Caralho. Então, o ex-torcedor do Fluminense, tá ligado? O cara que reafirmar que ele mudou de time mesmo. Aí ele falou, o que eu faço? Esse cara foi estuprado quando era criança, algo assim, cara. Eu acho que ele tenta... porque ele, há muito tempo, ele tem uma no pescoço, que chama muita atenção, que é uma tatuagem com o escudo do Grêmio. Aí ele tatuou o escudo do Grêmio, ele falou, porra, agora todo mundo acha que eu sou... Aí tatuou, eu sou hétero no peito, assim, gigante. Assim, eu sou hétero! Por tipo, via das dúvidas, né, cara? Tô avisando logo aqui. Que gênio, cara. O Pivoto falou de uma parada aí, que é o negócio da namorada do amigo, cara. Isso aí, cara, é muito difícil você imaginar que uma pessoa pode fazer diferença pra dar sorte ou azar pra um time ganhar ou perder, sacou? Apesar de todo mundo, no fundo, acreditar nisso, entendeu? As pessoas ficam pensando, cara, se isso fizesse alguma diferença, acho que o Flamengo seria campeão de tudo. Porque tem muito mais gente fazendo as mandigas do lado de lá do que do lado do adversário, qualquer que seja o adversário. Não, porque aí você tem todas as torcidas somadas com a... É verdade, tem esse torcedor do Bahia, por exemplo. É verdade. Se fosse isso mesmo, inclusive, o Vasco já tinha sido campeão, decacampeão brasileiro, porque aquele massagista do Vasco. Ah, é o Pai Santana. Pai Santana? Cara, opa. Pai Santana. Esse maluco, ele é, sei lá, o. Era foda. Ah, rapaz, o Pai Santana iria de jaleco todo jogo, tá ligado? O jaleco dele tinha vários dizeres assim do Vasco, mas era, né, predominantemente branco, porque todo mundo sabe, né? O cara era pai de santo forte. Aí o cara ia pra lá naquela porra, ele chegava no campo, antes do jogo ele pegava uma porra de uma toalhinha, depois de massagear todo mundo, ele pegava uma toalhinha, botava lá a toalhinha esticada lá com a cruz de malta, fazia um despacho lá, rezava pra Zezinho, pé torto, rezava pra tudo que é tinhoso da vida aí, e lançava um porra de um encanto lá naquela merda, e no final das contas o Vasco perdia no finalzinho do jogo, não entendia porra Vasco nenhuma. O Vasco caiu em 2011? Hã? O Vasco o quê? 2011, o Vasco foi Copa do Brasil, não, o Vasco foi campeão da Copa do Brasil em 2011. Subiu em 2010, Acho que ele fez uma macumba muito forte, porque ele morreu nesse ano, né? Tipo, ele morreu. Foi verdade. Assim, eu acho que o que acabou com o encanto dele foi aquela galinha preta que atravessou a bola do Pet lá. E bateu na bola e acabou entrando no ângulo lá. Nem o Elton Macumbado conseguiu tirar também aquela porra. Mas assim, o Pai Santana, ele era brabo, cara. Porque na época que tinha o Pai Santana, não rolava a galera fazendo esses despachos todos zoando pra caralho do Vasco. O Vasco até perdia uns jogos zoados pra caralho, mas nego não fazia graça assim com o Vasco, não. Eu acho que o pessoal tinha medo do Pai Santana botar pra nascer um dedo no nariz do cara, sei lá, uma coisa. O Pai Santana era brabo, cara. Sério mesmo. O Pai Santana, todo treino do Vasco, o Pai Santana ia lá, dava uma rezada nas traves, nos cones, na porra toda. E diz a lenda, a galera fala que o jogador, pra ir embora de São Januário, tinha que pedir a benção pro Pai Santana, tá ligado? Pra poder, tipo, tirar o ruim dele, tá? Sei lá como é que era o bagulho. Mas eu não sei se o pessoal fazia isso mesmo, porque o Zandonaide, né, saiu de São Januário escorraçado. Mas eu não posso contar essa história, já me impediram aqui uma vez. É uma história muito complicada. Só procura aí, Zandonaide, que aí não vai ser eu que vou estar contando. A galera fala coisa de superstição com namorado e tal, mas tem um povo Paul, lembra do povo Paul, cara? O nego dava crédito a caralho, porra do mesmo. Porra, um animal, é tá ligado? Era bizarro, cara, o povo acertava resultado. Porque... Pois é, cara, ele acertou vários resultados em jogos da Copa. Ah, como é que era que ele acertava o resultado? Eu nunca entendi isso, ele levantava o resultado assim, ele... Dentro do aquário tinha duas bandeiras, ele ia pra mansão de uma bandeira, tá ligado? Isso. A bandeira que ele fosse pra cima, era o que ele tava prevendo que ia ganhar. Ah, tá. É, então tá, né? Mas aí falaram que ele previu uma porrada de coisa e no fim das contas teve uma bagulho que ele errou, não foi? Aí depois ele morreu, parece. E mataram ele. É, depois que ele errou, não tinha mais valor, né? Não tinha mais serventia. Come logo, foi. Tá certo. Então tá. Sobre Pouco. Tá doido pra errar. Dois anos e meio. Nasceu na Itália e morreu na Alemanha. Morreu pouco depois da Copa. Pô, viajou mais do que eu já tava. Quis que não prevê a vitória da Alemanha sobre o Uruguai na disputa do terceiro lugar na Copa do Mundo. Pou prevê a Espanha campeã em 9 de julho de 2010. Dia seguinte, a Espanha foi campeã. Mas tá melhor do que muita gente aí, cara. Se ele tivesse participado dos bolões da Copa, tava rico. Povo Pou naquele joguinho lá, aquele Fantasy Game, que eu esqueci o nome, Cartola. Cartola? Pô, brincava com certeza, cara. Só que agora tem uma leva muito grande Povo Tricolor aí, que parece que eles erram de propósito pra serem comidos. Entendi, faz sentido. Nossa. Vai virar risoto, né? É, cara. Risoto, né? Pó de arroz, boa piada. Você falou de pó de arroz, outra mania de tricolor é beijar a bola, né, cara? Antes de cobrar uma falta. Qual? Antes de cobrar a falta, entendeu? O cara vai lá, dá um beijo na bola. É, antes de cobrar a falta, antes de bater o pênalti, né? Antes de comemorar, né? Essa não é de tricolor, não. Essa aí não é de tricolor. Posso pra acertar a troça pra falar, não, pá! E aí? Cara, eu tava vendo outro dia uma parada que me chamou muita atenção. Porque assim, tem jogador que, pô, vai lá, faz sinal da cruz antes de entrar em campo. Ou então vai lá, bota a mão no chão, né? Sabe? Toca o chão antes de entrar, sacou? Aí eu, tipo, tem o famoso pé direito também, que a gente já falou antes. Vocês já viram o Neymar entrando em campo, cara? Nunca vi. O Neymar faz o combo, mano. Ele entra com o pé direito, bota a mão no chão, faz sinal da cruz, faz a parada toda. Eu falei, caraca, meu irmão, pra que é isso? Pois é, cara. Confia no próprio talento, pô. Não, mas aí, tava dando muito certo, cara. Onde o moleque chegou? Pegou o marketing, né, cara? Tem cara que não se contenta em pisar com o pé direito, ele dá 3 pulinhos com o pé direito, já viu isso? O cara vai, né? O cara faz várias paradas, passa a mão no cabelo, passa a mão na chuteira, bota a mão no campo e dá 3 pulinhos ainda com o pé direito, depois o cara começa a correr. Eu já vi isso já, só não lembro quem foi que fez. Deve ter sido o Dagoberto, naquele jogo que ele entrou, já fez o gol direto, tá ligado? Deve ter dado tão certo a mandiga dele que... O Louco Abreu, ele tem duas manias. Ele só entra por último e ele tem o pijamão dele, né? Que ele vai colocando aquela camisa que fica por baixo, né? Exatamente. Aquela camisa que vai ficando por baixo, que tem 300 mil coisas do Nacional, do Botafogo e do time que ele jogou. Do pode crer. River Plate, não sei o quê. Aquela porra, parece... Deve ter um cheiro delicioso aquilo ali. Exatamente. Parece aquelas proteções de banco de taxista que vai entrar por uma porra de coisa. É pode crer, retalho, né? Exatamente. essa parada de entrar por último é uma mania que muita gente tem. O Cristiano Ronaldo tem essa mania também no Real Madrid, só que ele se ferra porque na seleção de Portugal ele não pode fazer isso, porque ele é capitão. É o capitão. Não pode entrar por último. Por isso que Portugal não ganha nada. Pois é, e ganhou a Euro só porque ele ficou fora da final. Por aí mesmo, cara. É, mas pra não perder a superstição de piada do Fluminense, nenhum jogador do Fluminense entra por último. Isso. Eu acho que essa parada de entrar por último é meio parada de estrelinha, sabia? Falando, eu sou sempre o último a entrar. Já que não pode ser sempre o primeiro, porque é o capitão. Aí se o cara não for o capitão, ele... Eu sou sempre o último a entrar nesse aqui. Cara, tem um maluco da Costa do Marfim, acho que é Coluture, sei lá, um negócio assim. Eu não lembro direito o nome do cara. Mas é ele mesmo. Ele tem essa mania também de entrar por último, né? E aí teve um jogo, cara, que deu merda, que foi assim, ele tem que entrar por último nos dois tempos, sacou? Tem que ser o último jogador do time dele a entrar em campo. E aí teve um jogador do time dele que se machucou no final do primeiro tempo e ficou sendo atendido e teve que entrar atrasado no segundo tempo. E aí, pra ele não entrar antes do cara, ele ficou esperando, sacou? Ele tava totalmente em condições, ficou do lado de fora esperando pra poder entrar. Deixou o time dele com 2 a menos. 2 a menos, exatamente. E sabe qual foi o pior? O maluco conseguiu, assim que o outro teve autorização pra entrar, ele saiu entrando em campo. Só que o árbitro autorizou o companheiro, não autorizou ele. Então ele tomou cartão, cara. Joga no Celtic esse vídeo. O conseguiu tomar o cartão, tipo, pelo motivo mais imbecil de todos, cara. Caraca, deixa o time dele na mão. Eu fico imaginando um time que, de repente, tem 2 ou 3 caras que gostam de entrar por último. E aí, o que acontece, cara? Só que você não pode escalar os caras juntos, dá deadlock, né? Ficam esperando o outro. Dá deadlock. Os irmãos... Esse Colo Touré é irmão do Yaya Touré, né? Que é o mais famoso. E eles têm os outros irmãos. Um morreu há uns 2 anos. Lembram disso? O maluco novinho. O maluco... Morreu turrado? É. Ai, que piada. O mais novo dos três. O mais novo dos três, ele morreu, cara. O maluco tava com nem 30 anos, sei lá. Aí... não sei se falaram exatamente o que era, tava doente já e parece que não falaram, acho que era câncer, não sei o que, e do nada ele morreu, novinho, tinha nem 30 anos, mano. Não jogava na seleção, mas tava na Europa já, eu acho. E tava tristão. E os irmãos estavam na Copa na época, eu acho que ele morreu durante a Copa. Ah, é, foi isso mesmo, tinha que, ó, morreu na primeira semana da Copa do Mundo. Caraca, os irmãos devem ter jogado super abalado, né, cara? O irmão morreu. Sinistro, né? Aí, cara, não tem como falar de superstição no futebol sem citar, tipo, a posição, que não é de quatro, fica tranquilo, a posição mais superficial do futebol. Que é o goleiro, cara. Cara, eu acho que mais da metade dos goleiros são macumbeiros. Não sei se vocês já repararam, já foram no estádio ver jogo. Quando... Não, né? Sempre tem. O goleiro fica lá fazendo altas mandigas. Ele reza uma trave, reza outra trave. Aí pega na rede, assim, passa cabelo na rede. Aí só falta uma cambalhota lá e bota um santinho, assim. Tem uns que botam uma porra na, um na santo, final da mulher. Na final da Libertadores 2013, não deu uma merda? Porque o Vitor tinha alguma coisa no final. Teve um bagulho desse. Acho que foi com o Vitor, né? Ou foi com o do Olímpia? Não lembro. Eu acho que era com o Vitor mesmo, que brasileiro que tem essas porra também. E ele jogou parado lá e acho que quando saiu o gol ou chutaram a bola, sei lá, eles uniram a parada dele, ele ficou bolado. Mas porra dessa, é uma loucura. Eu não lembro dessa não, mas cara, a pior superstição de goleiro que eu lembro foi a do Goicoechea. Não sei se vocês ficaram sabendo da história do Goicoechea na Copa de 90. O Goicoechea na Copa de 90, cara, ele acabou enfrentando duas disputas de pênalti. Só que o que aconteceu? Na primeira, tipo, o time dele tinha jogado, tava todo mundo lá, tipo, correndo pra cá, cacete, não sei o que, mas ele, o jogo foi meio morno, então ele quase não participou, entendeu? Quase não fez nada. Então, pô, o maluco tinha se hidratado pra caramba antes do jogo e acabou não gastando nada de líquido, né? Então o maluco ficou doido pra mijar e depois do segundo tempo, você não vai pro vestiário antes da cobrança de pênalti, sacou? É, fica todo mundo em campo ali. Então, pô, geral tinha corrido pra caramba, tinha gastado líquido e ele não. Então ele ficou cheio de vontade de mijar. Aí o que ele fez? Sentou lá no círculo central e deu aquela mijada ali no chão mesmo, sacou? E aí, central. No círculo central. Aí deu a mijada. Não, ali. Sem sacanagem, mas porra, no círculo central, cara. É, meio do bizarro, campo, né? Exatamente. Caralho, ok, então. Cara, faz sentido ser no círculo central, porque vai ter disputa de pênalti e não se sabe necessariamente se vai ser num gol ou no outro, né? No círculo central, com certeza não vai ser. Pois é. Todo mundo vai ficar, né, suscetível ao meio do cara. Longe. É, pra não mijar onde ele vai cair. Você já mijou no círculo central também com o Ronaldo. É. Lembra do Ronaldo mijando? Sim, botou a bola de futebol. O Ronaldo mijando e o Roberto Carlos parou do lado dele e ficou lá dando cobertura, essa coisa. Ficou manjado, né? Ainda bem que era o Roberto Carlos e não era Ibrahimovic, senão, meu irmão, ia rolar uma parada ali no campo. Mas é certeza. Ficou com a mesma altura do Ronaldo sentado, tá ligado? Ele deve ficar... bem por aí. Mas, cara, essa parada do Goicoechea foi sinistro, porque, assim, depois dele fazer isso, ele pegou os dois últimos pênaltis. E aí, no jogo seguinte, a decisão foi pros pênaltis também. Aí, o que ele fez? Foi lá pro círculo central e mijou, porque ele achou que aquilo tinha dado sorte, sacou? No jogo anterior. Tá aqui, e aí, o que aconteceu? Ele pegou os dois pênaltis, os dois últimos pênaltis, cara. Caralho. Incrível, cara. A pior mandinga que eu já... Não dá nem pra falar que o cara é cagão, né? Mó mijão do caralho. Outra parada bizarra que envolve o goleiro também era da seleção da França, né, cara? Na Copa de 98, que o zagueiro lá beijava a careca do Barthez, vocês lembram disso? Cara, antes de todo jogo ele dava um beijo na careca do Barthez. Agora, em qual careca? Pois é. Aí eu fico me perguntando como é que se deu sorte à França e nunca deu sorte ao time do Fluminense, cara. Era o Blanc mesmo. Porque o Fluminense beijava a careca errada. Tem uma outra parada que você falou da seleção da França de 98. E, cara, se me dissessem assim, na época, eu não acreditaria, acharia que era zoeira. Eu juro que eu não tô inventando isso. Mas também dizem que a seleção da França de 98 tinha um hábito de ouvir I Will Survive no vestiário, cara. Ah, se eu falar de momento gay no futebol, aí aproveitou que falou de beijo, o beijo do Canidia com o Maradona, né? Beijava de língua, cara. Os caras. Isso aí é só um momento fraternal, cara. É, e aquela vez que o Kleberson tomou cartão amarelo porque beijou o outro cara que eu não lembro. Tu lembra dessa porra? Não lembro. O Kleberson jogou. Onde foi que ele jogou aqui mesmo? No Flamengo? Flamengo. Então, ele beijou não sei quem, é o juiz, deu cartão. Porra, a gente é essa aí, cara. Aí depois ele falou, porra, não sabia que beijar era falta, não. Ele deve ter aprendido lá no Manchester, que o Rooney e o... O Rooney não, o... Caralho, aqueles caras da época da década de 90 lá, o Scholes e o outro lá, o lateral. O Neville, tem, que eram dois irmãos. Que toda hora beijavam também. Dava beijo na boca. É mó... É, caralho, tipo Maria, futebol, mano. Muito bom, cara. Pô, eu jogava com o Manchester nessa época, agora eu tô decepcionado. Sacana. Não, velho. Essa parada do Barthez e do Blanc, a gente conhece pela Copa, mas eles jogavam no mesmo time, acho que era no Bordeaux, sei lá. E eles faziam isso sempre em começo de jogo da Champions League. Aí quando foi pra Copa, só levaram pra Copa. Deu certo, né? Deu certo. O Bordeaux não deu porra nenhuma, mas a França ganhou, né? A França ganhou, pô. Conseguiu ser campeã mundial, finalmente. É. Não é porque tinha Zidane e Henry, não, né? Não, que é Zidane. Porque ele escolheu um careca específico pra beijar. O Zidane não servia, tinha que ser o Barthez. Exatamente. Vamos pra escalação da França. Camisa 1, Guil Cavalieri, 2, Gun. Ai, meu Deus do céu, cara. Bom, fala aí, cara. Vocês queriam ter sido Fluminense, não queria, não? Pô, cara, tem esse sonho reprimido, cara. Tô sempre Fluminense. Pelo amor de Deus. E tem um detalhe, né? O Barthez era baixinho, né? E o Blanc era mais gigantão, então ele já tava na altura da testa do coleguinha. É bonitinho, romance. Cara, a gente tá falando de Fluminense, cara. Eu tô pensando aqui que tem uma superstição famosíssima no futebol, que eu acho que pro Fluminense não vale, né, cara? Que é aquela de que não pode andar pra trás em dia de jogo, né? Eita! A gente já falou aqui da comemoração do trenzinho tricolor, que é rebobinando o trenzinho, tá ligado? É o trenzinho. Cara, mas a parada de andar pra trás é bizarra, porque assim, isso é a superstição de técnico, né? E aí, aqui no Brasil, o técnico que ficou famoso por essa superstição foi o Cuca. Mas assim, essa parada é difundida na Europa toda, vários técnicos têm essa parada, que assim, os jogadores dentro do ônibus, o ônibus não pode andar pra trás com os jogadores dentro, sacou? Só pode andar pra frente, porque se andar pra trás, entendeu? Faz o time regredir. Na hora de fazer a porra da manobra lá pra estacionar, fodeu, né? Tem que contratar o maluco. Todo mundo descer, todo mundo desce. Ah, e aí? Tem que contratar aquele... Tem que contratar aquele boneco do GTA V que dirige pra caralho. Pra ser o motorista da porra do time. O cara estaciona, faz a baliza de frente direto sem dar uma ré, né? Cara, isso aí é bizarro. Porque assim, teve um jogo em 2012 do Atlético Mineiro, que o cara técnico do Atlético Mineiro ia jogar justamente contra o Fluminense, olha só. E aí o cara precisou dar uma ré, cara. Cara, o Cuca deu um piti inacreditável, cara. Piti sinistro. Tipo, a parada saiu no jornal. É, mas aí no caso de jogar contra o Fluminense é foda, né? Que se você der uma ré, você tá fazendo alusão ao Fluminense. Aí já tem o segundo momento. Cara, né? Aí! Eu vou chamar de jogada do Fluminense, cara. Vou conversar com ele. Ele vai me rebaixar. Eu vou processar você. Vai fazer a segunda divisão do Podesfera. Ok. Pô, esse vai ser uma promoção, cara. O BFS vai ficar muito feliz de ter vocês lá na mesma liga que a gente, lá na segunda divisão. Porra, valeu. Na divisão A2. O Fluminense também, né? Que é toda vez que se fogue, o Fluminense recorre ao advogado, né? Ao tribunal. Isso é fácil. Isso não é superstição. Isso é religião, pô. É sério a parada. Isso aí é tática, hein? Temos o grande mestre, Mário Jorge, Lobo, Zagallo. Uou, Game of Thrones. Brasil campeão, tem 13 letras. Argentina vice também. Argentina vice também. O grande mito do futebol brasileiro, técnico da Copa de 70, figurativo, quem treinava o time mesmo era o Gerson. É, pois é. É, coordenador de 94, figurativo também, só servia pra dar entrevista, porque o Parreira não gostava. Técnico 98, grande ídolo do Botafogo, do Flamengo, Mário Jorge, Lobo, o mito da superstição. Dizem que só entra com a roda direita na cadeira de rodas hoje em dia. O que o pessoal fala é que ele começa a falar, quando ele chega na 13ª letra, ele dá uma rebobinada, depois ele volta de novo. É aquela brincadeira do Silvio Santos, né? 1, 2, fim! Ele faz bem. Com 13, sempre. E eu lembro que quando o Abreu foi jogar no Botafogo, né? E chegou pra ser camisa 13, foram entrevistar o Zagallo. Na época o Zagallo tava bem de saúde. O Zagallo tava bem mal de saúde, assim. O Zagallo, infelizmente, não vai demorar muito. Acho que a gente vai receber uma notícia muito difícil. Não, ele já demorou muito, né? É, a gente pegou isso há anos, cara. Enfim, mas quem vai primeiro, Zagallo ou Paulo Baier? Paulo Baier vai continuar jogando bola por mais de 40 anos, cara. que o Zagallo fez uma frase assim, tipo, louco Abreu do fogão, tem 13 letras. Obviamente não era essa frase. Mas ele fez uma dessa assim, caralho, ó, porra, Zagallo, caralho. No, na Copa de 94, ou de 98, agora não lembro. Quando passou das quartas, né, passou da Holanda, portanto. E aí, tanto faz qual foi a Copa, né, as duas foi a Holanda. Ele deu uma entrevista e falou, só faltam dois, vocês vão ter que me engolir. Aqueles caras da Copa de 94, eles estão muito obcecados, né, cara. Tava todo mundo ali muito, muito no ódio, na fúria, né. Tava. Pode escrever, cara. Fiquei com medo, porque ele tava vermelho, cara. Eu pensei que ele ia morrer no momento em que ele falou isso. Eu trabalho como professor e eu dou muita aula pra moleque de 17, 18, 19, 20 anos, né? E aí, maluco, Copa de 94 é assunto proibido, mano. Ninguém sabe que porra é essa, não. Senna, Romário. Romário é senador. Romário é um maluco aí que jogava bola e que agora é senador. E olha, caraca, outra parada. O lugar pra eu falar isso é aqui no Boleiragem. Eu fui no Forte de Copacabana, tem umas. Não, começo do ano. E aí fui lá naquela porra daquela confeitaria Colombo que tem lá dentro, que é uma porra de doce que tem aqui no Rio, famosa. E falando aqui pro público do 10 ou 2 de todo o Brasil. Porra de e doce. Aí sentamos lá pra comer. Pedi uns doces lá, bar. Aí veio um garçom, tem lá o nome do cara na porra da etiquetinha, Ronaldo. Beleza, Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, me vê aqui um mil folhas de caramelo e foda-se. Tá bom. Aí depois passa aqueles malucos que ficam com a roupa meio diferente, que é pra ver se tá tudo bem no restaurante. Tipo, o supervisor dos garçons. Igualzinho o Ronaldo, aí tá na porra da plaquinha assim, Romário. Tem um cidadão ali que é muito parecido contigo, Ronaldo. E tu é o Romário? Aí ele falou, é meu irmão. É, por causa dos jogadores de futebol. Eu falei, não, isso eu já entendi, meu filho. Mas quantos anos... O nome do pai dele é Eurico, não? É, mas quantos anos tu tem? Ele falou, tem 19 anos, senhor. Eu falei, tá bom, então. Então, assim, já tem, no mercado de trabalho, gêmeos Romário e Ronaldo, em homenagem aos nossos grandes ídolos aí de 94 e 2002. Estão por aí, à solta. Então, eles estão à solta aí, nós estamos correndo atrás. Estão à solta, a cor que completa. Eu tenho que voltar lá pra perguntar se quando eles jogam pelada, um é o 11 e outro é o 9. Eu fiquei com uma dúvida nisso tudo, cara. Quando o Zagallo foi treinador do Fluminense, ele era chamado de Mário Jorge Loba Zagallo? É uma loba? Acho que não, cara. Que pena. Pena, amor. Essa parada de Romário e Ronaldo, outro dia tava no trabalho, assim, né, e a gente tava jogando a pelada do trabalho, acabou, a galera foi lá beber e etc, e tava a galera de várias gerações conversando, né. E aí, teve uma hora que o pessoal tava falando, tipo, quem tinha sido melhor, né? Romário, Ronaldo, tipo assim, tentando comparar Messi e Cristiano Ronaldo a Romário e Ronaldo e querendo ver qual deles tinha sido melhor. E aí todo mundo com mais de 30 anos disse que o Romário tinha sido o melhor de todos. E aí teve um cara que ficou, tipo, altamente nervoso, altamente revoltado que o Romário tinha sido o melhor de todos. Porque o cara, pra ele, o Romário era aquele cara de 40 anos do Vasco, sacou? O maluco. Tipo, a carreira dele. Romário é aquilo ali, o maluco de 40 anos. Mas vou te falar uma coisa, o Romário com os 40 anos era bem melhor do que o Ronaldo em mais da metade da carreira dele, cara. Não, bom, o Romário também, né? Metade da carreira do Ronaldo tava sem joelho, porra. Pois é. Não, sem joelho não. O Romário, ele só tinha aquela típica fisgada na panturrilha, né? Aquela clássica fisgada na panturrilha. Não, e a perna de orangotango dele, que parecia que ele tava montando um cavalo invisível. É, por isso que ele fisgava toda hora pro Rilha, corria tudo errado, pô. Exatamente. Corria com a perna pra trás e a cabeça pra frente, cara. O bizarro é que o Romário, mesmo puxando a perna, ele conseguia fazer muito gol, cara. Uma vez ele jogando pelo Vasco contra o Flamengo, ele se machucou e ele continuou fazendo tanto gol que ele pediu pra sair, cara, porque ele não aguentava mais, cara. Não foi isso, não. Foi, ele fez 3 gols com a perna machucada, cara. E saiu. Não. Não é isso, não. Jogando pelo Fluminense, ele se machucou e fez uns 2 gols, mancando. Mas jogando pelo Vasco contra o Flamengo, ele fez 3 gols e pediu pra sair porque ele sabia que ia fazer mais. E ele, tipo, tinha um relacionamento muito bom com a torcida do Flamengo. Ele falou, cara, se eu ficar em campo vou fazer 7, 8, é melhor sair logo. Aí ele botou a mão na coxa e fingiu que se machucou, cara. Não tinha nada. Teve um Botafogo e Vasco que fez 5-3. Até o filho do Cláudio Adão fez gol. Sumiu esse moleque já. E aí, os 3 gols do Vasco foram do Romário, né? Aí ele ia no final do jogo. E aí, Romário, como é que sua avaliação é dessa derrota do Vasco? É muito bom, porra. Fiz 3 gols, os caras lá atrás que não seguraram, porra. Caraca, isso aí é sinistro, né? O cara não pode falar nada, cara. a parte dele e fez. O Pet falou uma parada dessa uma vez, né? Na época que o Flamengo tava com Pet e... O time nem era tão forte assim, mas tinha Pet e Edilson no time. Era Pet, Reinaldo, eu acho, Beto e... Caralho, Pet, Reinaldo, cara! Beto Cachaça, Beto Cachaça. Falou sobre era um negócio desse. E aí, só que o Flamengo tomava, tipo, todo jogo tomava 2-3 gols. E aí, tava todo mundo criticando muito a zaga. Achei que eram 2 ou 3 garrafas de cachaça. Quase, também, mano. Mas aí falaram isso com ele, não, cara, não importa, se tomar 3 gols, a gente vai lá e faz 4. E realmente, tipo, tava fazendo mesmo, entendeu? Tipo, a parte dos caras eles estão fazendo, tem que ver isso aí, entendeu? Ele não pode como é a escalação típica do Flamengo nessa época. O Flamengo entrava em campo com Júlio César, Alessandro, Juan, Fernando, Marco Antônio, Leandro Ávila, Jorginho, Beto, Iranildo, Reinaldo e Edilson. O técnico era... não sei quem era o técnico, tá escrito. Esse foi o ano da transição do Kleber pro Júlio César. Exatamente. Ah, pode crer, isso mesmo. Foi o ano em que acabou a superstição de usar boné no gol, né, cara? Ah, sim! Aí já tinha aposentado o Germano, o Kleber, já tinha o Wagner, já aposentaram todos, aí acabou. Cara, eu lembro, isso me lembra outra coisa, assim, que não tem nada a ver com superstição. Quando eu era goleiro, né, na época lá do colégio e tal, eu era da equipe e tal, e uma vez tava muito sol, e o sol tava vindo na minha cara. Aí o professor, sei lá, foi onde que ele foi buscar, ele pegou um boné e botou em mim. Cara, eu me senti super mal agarrando de boné, cara. Pô, tu não ficou achando que era beijo, não? Não, eu só me senti um retardado, só. Não, eu me senti que o beijo acabasse. Não tava me incomodando, não, era porque realmente eu tava me sentindo idiota agarrando de boné. Embora tenha me ajudado um pouco, mas eu acho que tava me incomodando mais estar de boné durante uma partida de futebol do que de fato tá com a luz na cara, entendeu? Porra, olha só, a zaga do Flamengo nessa época era Juan Gamarra, porra. O Juan Gamarra, era a zaga do League, cara. Flamengo que eu já vi, é, exatamente. Porra, melhor zaga do Flamengo que eu já vi. Agora, vocês falaram essa parada de 4-2, né? Eu não lembro essas coisas, não. Vou lá, vou lá. Quer saber isso? Flamengo 2, Curitiba 3, 2-1 pro Vasco, aí 4-2 no Bahia, tomava gol pra caralho, 5-3 no São Paulo, Copa dos Campeões, cara. Copa dos Campeões, Flamengo foi campeão nessa Copa dos Campeões aí. Foi 5-3 e 2-3. É, exatamente. Agora, vocês falaram a parada de goleiro que usa chapéu, que usa não sei o quê, tipo, quem usava aquele chapéu de Chaves lá, bizarro, era o Peter Cech, né, cara? Peter Cech. Eu lembro de uma ocasião, cara, que teve, acho que foi uma Euro, que o time da República Tcheca combinou tudo de não fazer a barba. Acho que foi em 2012. Tipo, nossa, todo mundo combinou de não fazer a barba. E aí eu lembrei do Cech por causa dessa história, porque a mulher dele ligou pra ele e mandou ele tirar porque tava feio. O quê? O chapéu? Não, a barba, né? A barba. O chapéu tava feião também. Porra, a primeira coisa que eu pensei, deve ser aquela porra daquele chapéu ridículo. Chapéu escrito. Isso. Não, mas a lesão tirar, dele. Ele tirou, não, cara. Ele não tirou, a lesão não. Dele foi séria, né, cara? Fez mais de 10 anos já agora. Foi fratura craniana, né? Como é que fala essa porra? Esqueci o nome do termo. Traumatismo craniano. Foi sinistro a parada. Ele deve ter se machucado entrando no barril. Não, foi. Foi. Foi um cascudo do seu Madruga. Foi uma disputa de bola, porra. Ele tava disputando a bola com o atacante lá do outro time o bolo top mudou na cabeça dele. Vamos ver se era o Kiko. Vou te procurar aqui. Achei aqui, ó. Stephen Hunt, o nome do cara. Deixa eu ver qual é o time desse cara pelo uniforme. Ele se chocou com o seu barriga. Era um time que era da Kyocera na época, o patrocínio. Mas não tá aparecendo aqui. REA. REA. Não dá pra. Sei lá. Foda-se também. Aí ele saiu desmaiado, ficou ameaçado nunca mais jogar. E foi jogo normal, né, cara? O cara nem tomou cartão nem nada. Foi. E aí nesse jogo. Nesse jogo, quem foi pro gol foi aquele zagueiro. Qual é o nome daquele zagueiro fodão do Chelsea? Terry pro gol. John Terry. O Terry tem as suas próprias, né, cara? O Terry é muito bizarro porque, assim, ele costumava dirigir quando os jogos eram no estádio do Chelsea, ele ia dirigindo pro estádio. E aí ele ia sempre ouvindo o mesmo CD do Usher. Sempre o mesmo CD do Usher. Tá certo. E ele sempre estacionava no mesmo lugar. Não sei, não conheço o Usher, cara. Como assim? Poder... Eu sei, sim, tô zoando. O próprio é um poster do Usher no quarto dele. Ele não admite que alguém não conheça isso. Pode crer. Let it burn, let it burn. Porra, é essa, maluco? Acho que é porra. Ele tá queimando. Let it burn, só podia ser essa música. Ele. Só podia ser. Caralho. Não tinha outra, cara. Não é possível. Eu tinha reparado. Excelente. Mas ele tem várias manias, o Terry. Além de ele sempre estacionando mesmo, na mesma vaga, quando a viagem, ele sempre senta no mesmo banco do ônibus. E além disso, cara, ele tinha um par de caneleiras lá que ele usava por mais de 10 anos, sacou? Ele só parou de usar porque perdeu. Teve um jogo contra o Barcelona numa ocasião dessas aí que ele perdeu as caneleiras e teve que usar outras. Senão tava usando até agora também, cara. Não foi o Terry que pegou a mulher de outro jogador lá e deu uma merda? Foi ele Lampa. Mesmo. Que comentou foi ele? Não, foi o Andrezinho. Mas foi o Terry com o Lampard, ou eu tô maluco? Não, o Terry foi a mulher do Bridge? Foi do Bridge. Foi do Bridge, né? A gente comentou no episódio de Pegadores com o Mota, a gente falou desse caso. Foi excelente. Eu só não vi ainda. É. Mas se tivesse sido o Terry e o Lampard, ia ser foda, né, cara? Ia dar bosta logo, né? Esse Bridge era inglês também? Deu merda na seleção? Eu não lembro. É, deu merda na seleção. Deu merda na seleção. O Terry perdeu a braçadeira de capitão e tudo, cara. Ah, foi isso. É a parada de ser capitão. É. Caralho. Tinha que dar uma merda dessa do Messi com o Cristiano Ronaldo, mano. Tem que pegar fogo o circo, porra. Tem que aparecer amanhã aí o Ronaldo pegando a Antonella lá, a mulher do Messi, porra. Cara, mas o Messi e o Cristiano Ronaldo são rivais, né, cara? O Terry foi pior, porque o Bridge era tipo o melhor amigo dele, sacou? Era o melhor amigo dele, né, cara? É bizarro, né? Merda. Eu acho que se o Cristiano Ronaldo pegasse a mulher do Messi, ia dar no mesmo, cara. O Messi ia pro treino, ia ficar olhando pro horizonte. Ia fazer gol pra caralho. Isso aí. Ia cantar. Aí mesmo. Isso é muito... Caralho, maluco. O cara é autista, mano. Caralho, isso aí não tem nada. Isso é muito vacilo. Assim, um dos motivos pelos quais ele joga pra caralho é esse, inclusive, né, cara? É. Sim, com certeza. Foco numa atividade só absurdo, né? Isso é até comum, né? Pode crer. Agora, sabe qual é a superstição que eu acho mais maneira, cara? Não sei se é a mais maneira, mas é mais sem fundamento de todas pra mim, cara. É a do Gary Lineker, cara, que é um atacante também em inglês. Ele jogava até... Chegou a seleção, bem conhecido. Ele tinha mania de não chutar pro gol durante o aquecimento, que era pra não gastar gol, cara. Tá caralho. Vai que ele acerta tudo no aquecimento, faz um monte de gol no jogo, não vai fazer o gol, sacou? Tipo, ele não, só faz... gastou os gols. Ele só faz gol durante o jogo mesmo, quando tá valendo. Então ele é tipo o oposto do Túlio, tá ligado? Ele é tipo o outro lado da moeda. Isso. Do Túlio. Tipo, aliás, vocês souberam da última do Túlio, né? Caraca. Mais um gol do Túlio. Esse aí vale. É, esse aí, o gol de nunca mais entrar na Globo. Alguém tem que explicar aí? Túlio foi pro Sport TV gravar participação num programa chamado É Gol. O programa É Gol da Sport TV é apresentado por uma jornalista, belíssima jornalista e competentíssima, chamada... Olha só, olha como ela é linda e competente. Não, mas é porque eu não vejo mais nada. Eu sei, tipo, eu tô zoando. Mas, pô, é uma jornalista. Domitila Becker, tá? Isso. Domitila Becker é o nome da menina. Eu acho que ainda é ela, tá? E aí, doutor Túlio chegou lá e falou, Domitila! Aquele nobre general. Ô, Domitila, vem aqui no meu celular ver um negocinho que eu vou te mostrar. Domitila foi, ingenuamente, e eis que viu aquilo que a G Magazine publicou em 95. Ninguém aqui sabe, só pra... Uma foto do Vampeta, você ganha. O pênis ereto de Túlio Maravilha. Que isso, cara? Por que ele fez isso? Foi ao vivo essa parada? Eu acho que tava dos bastidores. Pra que o filho da puta fez essa porra? Essa porra é assédio, né? É crime, primeiro. Eu tinha visto que era... Pra chocar. Bárbara Coelho. Ereto, não, é um detalhe só. Foi a Bárbara Coelho, então. Não é mais a Domitila. Bárbara é Coelho. A Bárbara Coelho. Elas são loiras iguais, né? Então, assim, a confusão é o perfil, né? Pra apresentar esse programa. Realmente lindas e tens. Ah, sim. E aí, o Túlio Maravilha foi devidamente convidado a retirar-se das dependências da Rede Globo e falaram pra ele, ó, na Globo você não volta mais não, cara. Vai, pode fechar um contrato lá com a Record, se te chamarem pro Fazenda, porque aqui na Globo não pisa. E aí, é isso. E correram, né, nos WhatsApps da vida, os prints de grupos de galera da Globo falando, fala, caralho, Túlio fechou a porta, não entra mais na Globo. Fez merda. É um imbecil mesmo, né, cara? Você vê que já ganhou, já garantiu um título do círculo. Precisa tomar aquele se foda também agora. Muito Mas fofão, é isso. É muito fofão. Mas já que o tópico é jornalista, a minha música continua sendo Carol Barcelos, tá? Próximo tópico. Ainda em goleiro, cara, tem o caso curioso que é o do Iguita, né? Que ele só jogava qualquer jogo dele de cueca azul, que parece que a primeira cueca dele da sorte, que o presidente é uma cartomante, aí ela falou que todo mundo no Atlético Nacional tava amaldiçoados. E aí, por que da cueca azul? Ela falou, toma essa cuequinha aqui que agora vai ficar tudo bem. Ok, então, toma uma cueca azul pra você. Caraca, aí o cara seguiu a carreira dele toda jogando de cueca azul. Tipo, it's dangerous to go alone. Aí uma cueca azul dele na espada. Que bizarro, cara. Tem sempre os malucos que viajam nas paradas dessas, né, cara? E o Inzaghi, que tinha mania de comer um pacote de biscoito antes de cada jogo. Só assim, ele não podia comer o pacote inteiro, não. Ele tinha que deixar dois. Dois biscoitos, cara, no final do pacote. É a mesma mania do Valquinho, só que o Valquinho não deixava dois. O Inzaghi? Qual o Inzaghi? Ele deixava dois pais, deixava dois biscoitos. Um pro irmão dele, pra ele levar lá pra lá, pro irmão comer. E um sapo, Totti. Ó, Totti, guardei teu biscoito. Guardei o biscoito. Come aí. O Inzaghi jogava onde? Juventus? Não lembro mais. Lá, o Inzaghi jogava no Pila. Pô, é futebol italiano, mal zoando, caralho. Eu já não lembro mais. Eu não lembro nem a cara do Felipe Inzaghi direito. Tem, eu tinha dois, o Felipe e o outro. Inzaghi. Ah, a cara do Pro Evolution, eu lembro da cara do Inning Eleven 2000 só. É porque um jogou na Lazio e o outro jogou no Milan. Eu já não lembro mais essa porra. Eram dois irmãos, né? Dois meia merda também. Nada demais. Pô, cara, o Inzaghi fez muito gol, cara. Que isso, cara. O Felipe fez bastante. Fazer muito gol é uma coisa. O cara fazer muito gol, já fez também, tá? Pois que Hernani Brocador, né? Pagou pro caralho. Fez jovens, fez muito gol. Era tudo aí. O Inzaghi era da seleção italiana, né? Que foi uma seleção vitoriosa, né? Mas, sim, né? Tem uns caras aí também que foram vitoriosos na seleção brasileira. Ele jogou na seleção, mas, por exemplo, 2006, ele era da seleção ainda? O Inzaghi, 2006, foi o último ano dele. Beleza, mais um motivo pra falar que ele não joga porra nenhuma, porque aquela seleção da Itália só ganhava, tipo, fazendo um gol perdido, de cabeça do zagueiro. Se der mole, o artilheiro da porra do time foi o Thiago Motta aquele ano, que deve ser parente do Rodrigo. Você falou de 2006, eu lembrei do Gattuso, que o Gattuso, ele jogou todos os jogos da Copa com a mesma camisa, sacou? Mandava lavar, eu usava a mesma, sacou? E aí... Ele é muito clangue, né? Ele ainda usava. Não, eu lavava a camisa, mas era a mesma. Pô, fornecedor de material esportivo usa 500 camisas pros caras. Aí o maluco usava a mesma, usou a mesma todos, e ele tinha uma parada muito peculiar, que era assim, antes do jogo, ali no vestiário, pai, ele pegava e lia um trecho de algum livro do Dostoiévski, cara. Caraca, jogador de futebol lendo Dostoiévski, cara. Era pra se sentir inteligente antes do jogo. É possível, né? Isso com vocês em alguma gravação, mas teve naquele Mundial de 2000, o Eurico Miranda contratou um cara só porque o cara era amigo do Romário e do Edmundo. Eu não lembro o nome dele. Contratou um cara só porque ele era amigo do Romário e do Edmundo, pra fazer os dois fazerem as pazes. Ah, e esse maluco, ele era reserva de merda, ele era tipo terceiro, 14º reserva, e ele era um intelectual que gostava de ler livros da concentração. Eu não lembro mais o nome do cara. Era um maluco muito genérico. Eu tenho que pegar aqui os inscritos do Vasco naquele campeonato. É. Quem é um leitor famoso é o Wallace, né? O grande zagueiro. A gente já falou aqui. Considerando que ele era amigo do Romário, ele tem uma opção de nome que é peixe. Então já fica fácil. Ele é amigo do Romário, é peixe. É amigo do Edmundo, é animal, tá resolvido. É, isso aí. Tá certo. Tá tudo certo. É exceção, acabou. Agora, uma mania maneira que eu acho, tipo, bem interessante é a do Mandzukic, né, cara? Que ele tem mania de enrolar a mão com fita adesiva. Que nem um boxeador, sacou? O cara vai se preparar pra uma luta, enrola a mão apertado com fita adesiva, não sei o quê. E ele faz isso, cara, porque ele quer entrar no clima de batalha, sacou? Caraca, vai tomar no cu, isso, cara? Chama alguém pra dar uma voadora na cara dele, então. Quer enrola os pés, né, cara? Eu não jogo cara futebol. Sinceramente, eu prefiro enrolar as mãos a pedir alguém pra dar uma voadora na minha cara. Ah, mas porra, nenhuma coisa nem outra, o que eu quero dizer, né, cara? Porra, tu vai jogar futebol, porra. Caralho, porra. Pra ajudar a manter o foco, a concentração, entendeu? Ele lembrar que ele tá fazendo um negócio que exige virilidade, sei lá. Pode escrever. Mas eu acho engraçado que, assim, a galera faz essas paradas pra dar sorte e ninguém nunca lembra que, tipo, sei lá, o cara perde de vez em quando. Se ele faz esse ritual todo jogo, ele fez o ritual no jogo que ele perdeu, sacou? Perdeu também, exatamente. Pô, é bizarro. Eu lembro do Luiz Gustavo, da seleção brasileira, que parece Sinestro. Bigodinho. Cara, ele é muito igual ao Sinestro, cara. Quando ele usa a camisa da seleção, então, amarelinha assim, fica igualzinho, cara. Aquele bigodinho dele escroto. Ele começou a usar esse bigode zoado aí na Copa das Confederações de 2013. E aí o Brasil foi campeão. E aí ele achou que o bigode deu sorte. Aí continuou usando essa merda. O Brasil perdeu várias competições já, cara. Eu falo, caraca, cara, qual é o bigode que vai dar sorte, cara? Você tá, tipo, na seleção que é a seleção do país do futebol e você ganhou a competição por causa do seu bigode, pô, tá de sacanagem. Tipo, tem um outro jogador, cara, que eu acho muito bizarro, que é o Rosic, lá da República Tcheca também, parceiro do Tchek lá. Ele não canta o hino da seleção em voz alta, porque quando ele era das categorias de base, toda vez que ele cantava o hino da seleção, o time perdia. meu irmão, você é da República Tcheca, seu time vai perder. Tipo, não importa o que você quiser. Canta o teu hino, né, caralho? Cara, não, não, não. Posso contar um segredo, cara? Ele não cantava porque ele não sabia, cara. Pois é. Mas olha só, será que esse cara, o cara é República Tcheca, né? Então, provavelmente, quando ele nasceu, ainda era parte da União Soviética e ainda depois virou Tchecoslováquia. Será que esse maluco só não tem uma grande confusão de nacionalidade, tipo, sei lá, o Petkovic, que já foi, já teve três nacionalidades diferentes na vida? Quatro? O cara já foi soviético, virou iugoslavo, aí virou sérvio, montenegrino e agora ele é sérvio. É possível. É bizarro, né? A gente não consegue entender a vida desses caras. O cara nasce filho de um e morre filho de outro, entendeu? É muito difícil isso, cara. Isso que o Chaco falou é interessante, porque, tipo assim, se a seleção dele sempre perde e ele é muito apegado a esses costumes do que ele faz e a seleção perde, daqui a pouco ele vai parar de respirar, tá ligado? Que é a única coisa que ele faz sempre quando o time dele joga. Ele tá fudido. É burrice repetir sempre a mesma coisa, achando que vai dar resultado diferente. Exatamente, cara. Bem por aí. Pô, beleza, mas os jogadores têm um monte de superstição. Essa palavra superstição é muito difícil de falar também, né? Fico meio incomodado de falar essa palavra. Enfim, e vocês, meus amigos? E vocês? O que vocês fazem na hora do futebol antes de passar aquele vexame dentro de campo? Eu já tive mania de ficar usando sempre a mesma camisa. Que é aquela do fogão? A do Botafogo. Barcelona não precisa de superstição, cara. Barcelona é só de tentar lá e ver o jogo, pô. Pra quê? O Botafogo não é 7-Up, não. Eu tenho uma do, a primeira, a mais velha que eu tenho atualmente, é uma que é do Bob's 2004. E eu usava. A superstição era usar uma camisa do Botafogo e aí se vencer, se mantinha pro próximo jogo. Se eu esquecer de lavar, foda-se, usa a camisa. Porque para o seguinte: tu vai chegar no estádio, vai estar fedendo. Eu não quero lá pegar mulher, eu quero ver a porra do jogo e quero ganhar o jogo. Se tiver fedendo do lado do cara, o maluco fala, tô fedendo, fala, mas tá ganhando. Vamos nos abraçar como se nos conhecêssemos há 50 anos. Mas agora que eu dropei essas paradas de futebol, não tem mais superstição de porra nenhuma. É tudo ridículo, na verdade, né? Porra, eu sou um bacharel, um engenheiro. Não tem que acreditar nessas merdas, porra. Mestre, doutor. Fogão. Teve uma época aqui no Engenhão, eu fui de onda, eu fui com um chinelo preto e um branco. Aí ganhou. Ganhou de São Paulo, 2-0. Aí eu falei, meu irmão, chinelo preto e branco. Aí um chinelo preto e outro branco. Aí um dia eu acho que eu errei o pé. Botei o preto num pé errado, ao contrário, entendeu? Aí naquele dia não ganhou. Aí eu falei, caralho, aí. Fortaleceu a porra da superstição. Mas... E aí teve uma época que minha superstição era não ir com a cabeça do time. Eu ia natural. Eu ia plebeu. Você ia nu, cara? Eu ia nu. Eu ia de camisa normal, assim. E... Ou então só botava a camisa dentro do estádio. Tinha essas também. Cara, mas isso foi... Isso tem uns 10 anos já, porque eu depois parei de ir em jogo e parei com essas frescuras. Mas eu vi os dois jogos contra o Colo-Colo pelo monitor direito do meu computador, vendo a Globo pela internet, e agora eu vou até o final, até Dubai, assim, porra. É isso aí. Eu acho que essa mania aí de usar a camisa e o time ganha, tu usa ela de novo, eu acho que é mais ou menos a mesma superstição que a torcida inteira do Flamengo tem, tá ligado? Porque, mas eu acho que eles mantêm sempre a mesma camisa. É, exatamente, cara. Aí você acaba tirando essa conclusão, cara. Não é preconceito, é verdade. Tem uma coisa também sensacional, porque eu morei em Caxias a vida inteira, né? E depois vim morar aqui em Copacabana. É, virar vizinho do prof. E aí, é inacreditável, porque ontem eu tava vendo o jogo do Botafogo, e aí saiu o gol do Botafogo, e teve grito. E eu falei, caralho. E eu tava vendo pela internet, tava com lag, né? Aí ele gritou, mas... Eu falei, caralho, será que é gol do Botafogo? Não é possível, o nego tá gritando? O Flamengo não tá jogando? Que porra é essa? Aí deu gol do Botafogo. Eu falei, porra! Caralho! Porra! O pai me chama. Pô, eu tenho superstição jogando e superstição assistindo, sacou? Porque assim, quando eu vou jogar, eu jogo sempre com a mesma camisa, com o mesmo short, com o mesmo meião e com a mesma chuteira. A primeira superstição que eu tenho é usar uma chuteira até ela acabar. Quando ela acabar, eu compro outra. Eu nunca tenho duas chuteiras em casa, sacou? Tipo, se ela rasgou, não sei o que, eu compro a próxima. Mas será que dá azar? Que tem faz duas pares de chuteira. Dá azar pro meu bolso. E aí, entendeu? E aí, a camisa, o short, coisa também. Porque assim, eu jogo bola uma vez só por semana. Por que eu tenho guarda-roupa cheio de roupa de futebol? Eu tenho, tipo, aquela camisa ali que eu jogo, pá, tranquilo, que é leve, que seca rápido, não sei o que, e tal. Não é uma parada. Meião também, só vou jogar uma vez por semana. Tipo, joguei, dá pra lavar 500 vezes antes de usar de novo, entendeu? Então eu tenho essa superstição de usar a mesma roupa por motivo de praticidade. Mais um parênteses, você joga um futebol por semana e nenhum com a galera do Canelada, tá? Só isso que eu queria marcar aqui pra... pra ficar registrado. Ok? É, ok? Mas okay. Esse é um problema que vai ser resolvido em breve, isso, cara. Isso aí. Vai de muito em pouco tempo. Vai ser resolvido em breve. Lá no BFS tem uma dessa também. O Baeri joga RPG e nunca chama o Orin de inimigo. E isso tá há dois anos, assim. Rola esse vacilo aí. Em breve ele vai resolver. Dentro em breve, pouco tempo. Pode escrever. Agora, assistindo, tem uma expressão que, na verdade, também a motivação dela é mais pela zoeira. Que assim, cara, a minha esposa, não importa que ela esteja torcendo, vai perder. Entendeu? Tipo, se ela tá vendo um jogo do Fluminense e torcendo pro Fluminense, o Fluminense vai perder. Se ela tá vendo um jogo do Vasco contra o Botafogo e aí ela tá torcendo pro Vasco, perdem. Vai perder. Não. Nesse caso, até que seria legal, mas assim, mas o que ela escolhe pra torcer, perde. Aí, sei lá, tá vendo o Big Brother, ele escolheu alguém pra torcer, vai perder, entendeu? Manda então tem a mania de não deixar ela torcer pro Flamengo, sacou? E aí ela tem a mania de todo jogo do Flamengo dizer que vai torcer pro Flamengo e eu tenho mania de mandar ela sair da sala e não sei o que, mas só pra... Ela é tricolor, cara, ela é tricolor. Entendi. É tricolor. Ela fica dizendo que vai torcer pro Flamengo só porque ela sabe que se ela realmente torcer, o Flamengo perde, entendeu? Quer dizer, ela sabe não, né? É óbvio que isso não faz a menor diferença. Mas aí ela, tipo, me zoa desse lado e eu zoa do outro lado, mandando ela sair da sala, que é... Se vocês me permitem mais uma intrusão, porra, o avô da... O avô da gente, pelo povo brasileiro, ele tinha doença. Começava o jogo do Flamengo, ele se trancava no quarto, ficava com um terço, ficava lá 90 minutos sentado com um terço, e aí a pressão do senhor subia, cara. Ele ficava com pressão alta. E ele não queria saber o resultado, Então o nego tinha que ficar na sala, se quisesse ver o jogo, torcer quieto. Porque ele não queria saber o resultado. Quieto. Como é que funciona? Tinha que ficar... A casa era dele, meu irmão. Tu quisesse ver o resultado, você ia ver na casa dele. É assim. Porque se ele... Porque se ele soubesse o resultado, era pior pra pressão. Então terminava o jogo, ele saía, alguém batia lá e falou, acabou, o Coronel Sana, acabou o jogo. Aí ele saía, até que foi o jogo. Aí, sei lá, Flamengo 3, Liverpool 0. Muito bem, obrigado. E não comemorava ele, não sei o quê. E se perdesse também igual, mas durante o jogo, meu irmão, era pressão alta o tempo todo. Ele tava com a mão levantada, mandando um guinquidama pro Flamengo. Era tipo isso. Eu não consigo torcer sem querer saber o resultado, cara. É muito bizarro isso, cara. Já viram um jogo que já tinha passado, sem saber o resultado? Cara, já vi, e perde boa parte da graça, cara. Ah, mas olha só, você não sabe o resultado do jogo. Eu sei, mas aí eu fico pensando... Não, você não sabe. É, não, mas peraí, eu não sei. Na época que não tinha... Sabe por que eu tô falando disso? Lembra aquele canal PSN, que não é o PlayStation? Era o Pan American Sports Network. Durou pouquíssimo tempo. Claro que eu lembro, não. Lembra não? Cara, procura aí. É R$100 por ano. Procura aí, PSN. Não, eu tô falando sério, você não lembra desse canal, não? PSN? Cara, porra, tá sacanagem. Você tá delirando, cara. Isso não existiu, não. Caralho, eu vou esfregar na cara de vocês. Chutamos o pivô agora. Eu vou passar a piroca na cara de vocês, meu amor. Aqui, ó. PSN. Essa porra desse canal era daquela empresa que patrocinava o Corinthians. Do Kia, Jorabs, foda-se lá. QSL? Não. Tinha coisa pra essa porra dessa merda dessa empresa aí. E aí, eles passaram a Libertadores de 99 a 2000. Aqui o Palmeiras ganhou. E aí, eu fiquei acordado pra tentar ver o Corinthians e Palmeiras, segundo jogo. Só que eu dormi no sofá de casa. Acordei 3 da manhã, falei, caralho, não vi o jogo, viado. Era o segundo jogo já. Aí liguei a televisão, já tava na PSN e tava começando a reprise. Então o José lá narrando, vai começar Palmeiras e Corinthians pela semifinal. Aí eu vi o jogo. E foi, tipo, emocionante pra caralho. Eu não sabia contar o jogo. Foi 99, eu não tinha internet. Foi irado. Acho que foi um dos melhores jogos que eu vi na minha vida. Só porque eu não sabia quanto foi. Mas isso não é superstição, não. Eu só tô querendo desviar do assunto e demorar mais a acabar o podcast. Quando a gente vê um jogo de futebol pela televisão, dependendo de quem é que tá fazendo a transmissão, você tá vendo a parada tão atrasada que aquilo que você tá vendo ali já aconteceu faz tempo, sacou? É a mesma coisa. Exatamente. Que viu o VT. É. Você tá torcendo por um negócio que não faz diferença. Ué, é a parada de você, durante a Copa do Mundo, agora já não tem mais isso, mas sei lá, até 2006, tu tinha o vizinho que tinha aquela TV analógica e fazia questão de ver o sinal podre da Globo com pipoca na tela, só pra ver o gol primeiro, gritar e dar spoiler do gol. Já aconteceu isso com todo mundo. Eu, já, aí, não, Eu falei do meu caso, né? Que era. Eu moro aqui perto de São Januário e eu ouvi a torcida dando spoiler do gol antes. Isso é pior ainda. Eu consegui morar perto do Maracanã. Ou então, quando eu era muito filho da puta. Eu, quando tinha Flamengo e Vasco, quando eu morava lá em Caxias ainda, eu ia pra padaria, onde a galera se reunia pra ver, e eu ia com rádio. E eu via no fone de ouvido. Aí tava, sei lá, o Petkovic vai ter falta. Aí eu olhava assim e gol, mano. Aí nego nunca sabia se tava zoando ou não. Só que esse Petkovic tinha que sair correndo, mano. Porque eu falei, ih, gol. Aí nego ficou muito puto comigo, já por antecipação, os vascaínos. Aí eu levantei e fui embora. E aí, teve uma quebra-quebra. Esse dia foi foda, mano. Esse dia eu fiquei esquecido. Mas é bom. A falta de lag é sensacional. Não é só em jogo que faz diferença, não. Eu, assim, eu costumo usar meu meião velho do Fluminense sempre que eu vou jogar bola. Mas é mais porque eu tenho meião do que uma superstição, entendeu? Exatamente. É o meu caso. Assim, só tem um meião. Tem um meião no Fluminense. Eu vou e uso. Exatamente. É o meu caso. Eu pareço ser supersticioso, mas na verdade eu sou só um cara prático. Inclusive, se vocês quiserem me dar um meião novo do Fluminense, tô aceitando. Beleza. A meia do Fluminense é uma constante, cara. Qualquer lugar que ele vai, ele encontra. Ah, que maravilha de piada gostosa. Foi uma piada? Primeiro um convite. Tá certo. Encerrando supersticiosamente esse programa, eu gostaria de agradecer ao nosso convidado, né? Porque não tem nosso convidado, apenas nosso convidado, que é o nosso incrível Pivotex. O convidado do incrível, de nós. O convidado 118 quilos de pura delícia vale por dois. Aquele International Superstition Soccer Deluxe. Pivotex, você é o astro de um incrível podcast que eu gosto muito, que é... Eu gosto de jogos? Sou o astro do Elvas de Chagas no baixofrentesoco.com, o pancadão dos jogos, um delicioso hebdomadário que sai toda semana e é muita delícia. É muito bom. Ah, você não aguenta? Você aguenta. Você que era, você era lá, o seu nick de sexo era Adriano Cheirador. Não, é sempre, cara. É Adriano o Aspirador. Adriano o Aspirador. Adriano o Aspirador. Você deixa eu ver aqui, chão. Adriano Avassalador, Adriano... É, foi... eu erro sempre. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu procurar assistir aqui o e-mail do Adriano Aspirador. Ah, não tem. Calma, mas... é graças a Deus. BozoCast. Ah, uma referência ao BozoCast, que eu nunca vou conhecer. Não. Olha aí. Eu acho que isso foi capítulo piloto de alguma coisa, hein? Deixa eu falar uma coisa, só pra continuar aqui. Esse e-mail foi precursor... Consegui acertar a palavra. Precursor. Do podcast Tanguinha, que isso. É tão lembrado aí, entendeu? Será que o precursor do podcast Tanguinha não foi o BozoCast? Não, na verdade, o e-mail foi precursor, porque ele foi inspirado, inclusive, um grande motivador da gente gravar o podcast Tanguinha foi o Baixo Frente Soco. É uma das coisas que eu falo nesse e-mail que eu mando pra vocês, né? Que é uma das coisas pelas quais eu mais sou feliz na minha vida. É, isso aí. Foram 108 maravilhosos capítulos dessa saga deliciosa, da qual eu participei de uns 20. Sou muito feliz. Pode-se dizer então que tem ali o DNAzinho do Bastante. Participei então... do quinto e participei do último. Eu tava lá pra fechar a porta com todo mundo. Esperando que esse não seja o último do Boneiragem, né? Não, como você é burro. Então, cara. Galera, foi muito bom gravar com vocês. Eu só queria dizer que teve uma faculdade que eu fui dar aula, quando eu comecei a dar aula, que eu comecei a dar aula na faculdade, deu 3 meses, a faculdade foi fechada pelo Beck, tá? Então, existe um histórico. Caralho aí. De 3 meses a gente já passou. Se a gente estivesse gravando no tempo certo, a gente não teria completado o número de episódios certo pra 3 meses. Justo. Mas, como a gente grava um por mês, a gente já conseguiu vencer esse período aí, cara. Periodicidade, cara. O Cacete e Planeta, quando eram por mês, era maravilhoso. Lembra disso? Então essa é a periodicidade certa. Mas enfim, eu tô lá no baixofrentesoco.com, eu traduzo uns jogos aí. Se tu comprar o Final Fantasy XV, jogar até o final, vai ver meu nome lá. E... é isso aí. Acho que é isso aí. E Crunchyroll, vê uns anime lá, os desenhos japonês de criança lá. Vê lá que eu tô lá também. Eu acho que agora eu vou comprar o Final Fantasy XV. É isso aí. Ué, compre Final Fantasy XV. A péssima história... Falar que eu tô jogando agora Final Fantasy XV. E a história é um cocô, né? É de fala aí pra gente. Então, eu tô aqui usando várias espadas, né? É isso. Jamais duvidei. Beijo. Aonde? No cu. Não. A força é de vocês. So long, I've been waiting so long. começando mais uma leitura de e-mails aqui no Boleiragem. A gente sentiu aqui que dessa vez, depois de uma galera ter participado bastante, etc., a participação diminuiu um pouquinho, né? A gente teve poucos ouvintes aí dando as caras nesse episódio. Pois é. A gente esperava mais histórias aí da galera, das brincadeiras que a galera jogava quando era criança e coisas do tipo, mas tá valendo, tá valendo. Acho que é a aproximação com o carnaval, o pessoal tá entrando no clima já. Já que esse episódio tá saindo no meio do carnaval, né, cara, que a galera, tipo, já tava se preparando aí pra curtir, pra pular, pra viajar, pra sei lá, qualquer coisa que queira fazer. Vamos dar sequência, então. O primeiro comentário que a gente recebeu, como sempre, não poderia deixar de ser, foi o do glorioso Gabriel sem sobrenome, e ele disse o seguinte: como sempre, excelente cast. Na palavra de novo. De novo, né? E ele diz assim: nunca veria um microfone no logo do podcast. Cara, na verdade, o logo é um rótulo com uma bola e uma rede atrás, entendeu? Só que como o Pombo viu o microfone, eu não quis discordar dele na gravação da última leitura de mês e deixei ele falar o microfone ali. Mas é um rótulo com a bola e uma rede atrás. Mas isso é bom, cara, porque fica um logo assim meio psicodélico, que dá margem a múltiplas interpretações, entendeu? Vira tipo um teste de Rorschach pro pessoal, sacou? Exatamente, cara. Quem vê um presunto, você sabe que tá com fome. Quem vê um microfone, você sabe que é muito viciado em podcast. Quem vê uma bola com uma rede, você sabe que gosta de futebol, né, cara? Pois é, né, cara? O cara que conseguir perceber que isso parece um rótulo de uma garrafa de cerveja, sabe que é um maluco que já gosta de uma, né? Exatamente, gosta da bebida. É. É bem por aí, cara. E quem mandou recado pra gente também foi o Kelvin Mello, e disse o seguinte: peraí, o símbolo do podcast não é um presunto? Aí, ó, tá vendo? É, okay. Mais um com fome. Fora isso, gostaria de compartilhar com vocês que o pessoal daqui chama algumas dessas brincadeiras. Não vou dizer Pernambuco, porque pode ser que outras áreas, né? O nome pode ser diferente, alguma coisa assim, pá. E ele diz o seguinte: o famoso futebol de rua com os gols feitos de chinelo aqui é chamado de barra-barra. É, barra-barra é estranho, é chinelo, barra-barra, mas... É, cada um é uma barra. É, mas mesmo assim, né, cara? O golzinho acho que é mais esclarecedor, digamos assim, mas até que faz sentido. E ele diz assim, ele continua: e o porrada bom que vocês conhecem é que fazíamos no tempo de escola com uma bola de papel pelo do caderno de alguém e se chamava de dois toques lapada. Caraca, que nome maravilhoso. Muito bom, cara. Okay. Ele diz: bem, acho que o nome se auto-explica. É, com certeza, cara. Tínhamos a regra do totem, que geralmente era o quadro negro e tal. No mais, muito bom programa como sempre. Besouro Hércules. Pô, Besouro Hércules pra você também. Pois é, cara. Pô, excelente, excelente, cara. Boa história aí. Pô, dois toques lapada. Não é? Vou até procurar aqui no Google pra entender o que significa esse negócio de Besouro Hércules aí, cara. Agora, entrando na leitura de e-mails, o primeiro que se comunicou com a gente aqui, o primeiro que mandou sua mensagem pra gente foi o Patrick Tales, e ele diz o seguinte: sobre o último episódio, tenho que dizer que as brincadeiras mais clássicas antes de um jogo da minha infância eram dois na linha e um no gol, gol a gol, bobinho e controlinho, que o objetivo era não deixar a bola cair. É como se fosse o nosso altinho, né? E ele diz o seguinte: gostei da puxação de saco com um prêmio com o meu nome, cara. É. Na verdade, a gente não fez um prêmio com o seu nome, não. A gente só falou que quem fosse fazer as próximas perguntas tinha que se espelhar no Patrick Tales e seguir o padrão Patrick Tales de qualidade. É outra parada. É um selo, digamos assim. É um selo Patrick Tales de qualidade. Não é um prêmio, mas é um selo de qualidade. E é isso aí. Tamo junto, cara. Sua pergunta foi muito boa mesmo. E continua participando com a gente aí, que é só sucesso. Aí, o próximo e-mail não dá pra deixar de falar de novo, né, cara? Adivinha. Adivinha de quem foi? Ah, só pode ser de uma pessoa, cara. Só pode ser do Fabrício Ah, não. Dessa vez não foi. Foi do Gabriel sem sobrenome. Pô, Fabrício Fini, tá deixando a desejar, cara. Você tem que voltar a mandar e-mail pra gente também, cara. O Gabriel sem sobrenome, por outro lado, cara, tá, meu irmão. Ele tá sinistro, o meu garoto aqui, cara. E ele começa com a melhor palavra de todas: excelente cast, como sempre. Tinha coisa aí que nem lembrava mais, como o termo guardar caixão. E esse cast me abriu os olhos do porquê o futebol é o esporte mais jogado aqui. Pois você só precisa de uma bola, que o resto dá pra improvisar tudo. E até mesmo a bola pode ser improvisada às vezes. Com certeza, cara. Pô, eu já joguei até com amêndoa, meu garoto. Exatamente, com amêndoa, com latinha, com bolinha de papel, com papel enrolado dentro de uma meia, papel amassado dentro de uma meia, cara. Você enrola a meia, sabe? Cara, já fiz bola com jornal e barbante, cara. Dá pra você resolver qualquer problema, cara, em futebol, muito tranquilamente. E ele continua com: e de futebol a Zelda, parabéns a todos os envolvidos. Nunca achei que veria um cast desvirtuar tanto. Nerdcast bom é assim mesmo. Pois é, cara, qualidade pra sair do tema a gente tem bastante. Ele diz que ele tem uma pergunta, que foi: qual foi o jogo mais marcante do seu time pra vocês? O meu foi aquele Flamengo e Vasco de 2001 pelo Carioca. Até hoje eu revejo aquele lance do gol do Pet. Eu não lembro muito bem desse jogo não, cara. Não lembra não. Lembro não. Ele fecha aqui com valeu e fica na paz. Fica Eurico e Cristóvão. Ah, excelente. Bom, cara, eu vou começar respondendo aqui do meu lado. E, cara, esse jogo de 2001, ele foi o jogo mais marcante pra mim durante muito tempo mesmo. Cara, foi um jogo incrível, assim, muito emocionante, aquele gol feito no finalzinho, muito improvável, a distância muito grande, aquele chute maravilhoso do Pet, o Elton fazendo também um pulo incrível pra pegar a bola, cara, que assim, se a bola não tivesse entrado tão colada na trave, ele teria conseguido pegar, porque ele era um goleiro incrível também. E assim, pô, foi um jogo muito bom, cara, foi muito emocionante mesmo, mas o jogo que me marcou mais do que esse, depois de um tempo, foi o Flamengo e Santos, cara. Foi o famoso jogo Ronaldinho versus Neymar, sabe? Aquele que o Neymar fez o gol, que ganhou o prêmio Puskas, etc. E o Ronaldinho, eu lembro disso, o jogou muito bem. Assim, aquele foi provavelmente o melhor jogo que eu vi no futebol brasileiro. E pra mim foi inesquecível, cara. A parada é muito maneira mesmo, assim. Eu não acreditei que eu tava vendo aquele jogo quando acabou. Eu tava em êxtase, sabe? É, esse jogo realmente foi muito bom, cara. Pra ser melhor, só se o Flamengo tivesse perdido, cara. Não, foi perfeito como foi. As jogadas foram realmente impressionantes e o jogo foi muito bem disputado, cara. Foi muito bom mesmo. E o seu, Robinho, qual foi o seu jogo mais marcante? Cara, então, eu tenho um jogo que marcou muito, que foi aquele Vasco e Palmeiras, que o Vasco começou perdendo de 3-0 no primeiro tempo na Copa Mercosul em 2000, e conseguiu virar, sabe? Que foi um jogo incrível. Mas o que mais marcou mesmo foi a final da Libertadores, né, cara? Com o Vasco campeão contra o Barcelona de Guayaquil em 98. E assim, teve o jogo mais marcante mesmo, foi o jogo de volta, que é o que decide, né? Mas o jogo de ida também foi legal e a gente ganhou os dois jogos, um de 2-0 na ida e 2-1 na volta. Nos dois jogos com gols do Luizão e do Donizete, né, cara? Dá até saudade desses caras hoje em dia, cara. Pô, pode crer, cara. Eu não tenho saudade nenhuma dessa dupla não, mas eu lembro bem como os vascaínos eram felizes com eles dois no ataque. Pois é, cara. Bons tempos. Acho que a pergunta tá respondida, né, do glorioso Gabriel sem sobrenome. E agora que a gente já respondeu a pergunta do ouvinte bola cheia desse episódio, a gente tem que eleger o novo ouvinte bola cheia, né, cara? Pois é, cara. Essa eleição aí, eu acho que ela vai ser até um pouco mais simples do que as últimas, né, cara? É verdade, é verdade. Dessa vez, o concorrente, ele não teve grandes dificuldades pra vencer, porque ele mandou comentário, ele mandou e-mail, tá participando todos os episódios sem faltar um. Então vai ser novamente o glorioso Gabriel sem sobrenome, cara. Pois é, cara. Eu tô convocando a galera aí pra desbancar o Gabriel sem sobrenome, maluco. O cara tá ganhando direto aqui, cara. Tem vários caras aí, pô. Vamos participar mais, cara. Vocês estão mandando aí as suas contribuições. Mandem mais contribuições. A gente gosta muito das participações de vocês. Mandem por todos os canais. Mandem no Facebook. Compartilhem com seus amigos. Marca a galera. Marca 5 amigos. Vamos fazer igual um podcast famoso fez por aí também, ó. Você marca 5 amigos seus no Facebook, entendeu? Exatamente. Pô, dá nota pra gente lá no iTunes, igual fez o nosso garoto Patrick Tales em alguns episódios atrás, entendeu? Isso é muito valioso pra gente. E é isso aí, molecada. Obrigado pela participação de vocês. Espero que os outros voltem a participar mais. Eu queria aproveitar a oportunidade também pra deixar dois abraços especiais aqui. Um abraço especial pro nosso querido ouvinte Eduardo Ritalino, que entrou em contato com a gente no privado e disse uma coisa que deixou a gente muito feliz mesmo. Pois é, cara, valeu, Eduardo. E um outro abraço também especial pro nosso ouvinte Nato Duarte, do Rio Grande do Sul. Ele que é gremista, entrou em contato com a gente também e deixou a gente muito contente também com o contato dele. Queria deixar esse abraço pra ele aí. Valeu, Nato, um abração, cara. Então é isso aí, galera, e pra finalizar aqui, um conselho pra vocês aí que vão curtir os blocos de carnaval aí: usem filtro solar. Vou pedir pro Bial vir aqui falar.